amada doutrina espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estudo este do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, dando sequência ao Evangelho do evangelista Mateus. Hoje nós vamos trabalhar a primeira multiplicação dos pães, que está no capítulo 14, no versículo 13, inicia-se. Eu vou iniciar aqui, depois a gente faz a sequência e vamos ler, além dessa passagem, a outra passagem, as outras duas passagens. Jesus caminha sobre as águas e a gente fecha nas curas em Genesaré. Acho que dá para todo mundo ler um pouquinho. Deixa eu... Multiplicação dos pães. Está em Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44, em Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17, e em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Os quatro evangelistas trabalham essa passagem. Não é sempre, mas é importante a gente remarcar isso. 14 e 13. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco, para um lugar ermo, em particular. As turbas, ao ouvirem, o seguiram a pé, a partir das cidades. 14, 14. Após sair, viu uma turba numerosa e compadeceu-se deles, curando os seus enfermos. Compadecer-se, ter compaixão, ter piedade, mostrar simpatia. Enfermos, débil, enfermo, doente. Chegado, 14 e 15. Chegado o fim da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é ermo e a hora já está adiantada. Despede as turbas para que voltem para suas aldeias e comprem alimentos para si mesmos. 3. Ora, a hora já passou. Despede. 4. Soltar, libertar. Liberar de um vínculo ou encargo, divorciar, repudiar. Liberar a mulher do vínculo conjugal. Remir, perdoar, liberar a dívida, despedir, deixar, partir. 14:16. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário ir embora, dai-lhe de comer, vós mesmos. Não é necessário. Não tem necessidade de ir embora. 14:17. Então eles lhe dizem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 14:18. Ele disse: trazei-os aqui. 14:19. Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou-o, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos às turbas. 14:20. Todos comeram e saciaram-se, e levaram o que sobrava dos pedaços, 12 cestos de vime cheios. Saciaram-se, saciar-se, satisfazer-se, fartar-se, estar satisfeitos. Levaram. Levantar, suster, sustentar alguém algo, a fim de carregar. Tirar, remover, levar e vime, seja feita de vime. 14:21. E os que comeram foram cerca de 5 mil homens, fora mulheres e criancinhas. Jesus caminha sobre as águas, também citado em Marcos 6:45 a 52 e João 6:16 a 21. 14:22. Logo em seguida, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, até que despedisse as turbas. Compeliu, forçar, obrigar, compelir. E entrar no barco, embarcar no barco. 14:23. Após despedir as turbas, subiu ao monte para orar, em particular. Chegado o fim da tarde, estava ali sozinho. 14:24. O barco já estava distante da terra, muitos estádios, atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Estades. Medida equivalente à oitava parte da milha romana, o que corresponde aproximadamente a 184 metros. 14:25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Vigília. Prisão, cárcere, sentinela, guarda-vigília. O período entre 18 horas e 6 horas da manhã do dia seguinte era dividido em 4 vigílias de 3 horas cada um. Primeira 18 a 21, segunda 22 a 24, terceira de 1 às 3 e quarta de 4 às 6. Dirigiu-se. Veio para eles. Caminhando, andar ao redor, vagar, perambular, circular, passear, viver, seguir um gênero de vida. 7, vide nota 6. 14:26. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Caminhando, 7. Vide nota 6. 8. Fantasma, 8. Fantasma, espectro, aparição, visão. 14:27. Mas, prontamente, Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Animai-vos. Ânimo, coragem, verbo utilizado apenas no imperativo, com o sentido de ter coragem, bom ânimo, confiança, esperança. 14:28. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. 14:29. Ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Caminhou. Literalmente, andar ao redor, vagar, perambular, circular, passear, viver, seguir um gênero de vida. 14:30. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou dizendo: Senhor, salva-me. 14:31. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? 14:32. Ao subirem no barco, amainou o vento. 14:33. E os que estavam no barco reverenciaram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus. Curas em Genezaré. Marcos 6:53-56. 14:34. Atravessando o lago, chegaram à terra de Genezaré. 14:35. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, enviaram notícias por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os que estavam mal. Circunvizinhança, arredores, região. E os que estavam mal, literalmente, os que tinham mal. 14:36. Rogavam-lhe para que tocassem somente na orla da sua veste, e os que a tocaram foram completamente salvos. Orla. 3. Orla, borda, franja das vestes. Na orla ou borda das vestes judaicas masculinas eram feitos bordados com fio azul púrpura. Trata-se de um preceito cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos. 619 segundo Maimônides. Desse modo, essa orla era sinal característico dos fiéis observadores da Torá. 4. Que? Quantos? 5. Foram completamente. Ser completamente salvo, ser tirado do perigo, da morte, ser guardado, ser conservado. Então vamos voltar lá no, na primeira passagem da multiplicação dos pães. Gente, essa passagem aqui, antes que vocês comentem, é uma passagem assim muito ela é muito duvidosa para as pessoas assim, que acreditam, né, na sua existência, mas ela também é muito criticada para aqueles que não acreditam, né? Então, ela merece, eu acho que a gente fazer uma reflexão sobre ela, porque como hoje nós já conhecemos algumas mediunidades e a gente consegue observar na obra do Kardec, na Codificação Espírita, lá no livro A Gênese, que tem a segunda parte que fala sobre os milagres, né, do Evangelho, essa passagem está lá, tanto essa quanto a outra que nós vamos ver. Não tem uma explicação muito profunda, mas eu acho que o próprio livro dos Médiuns já explica por si algumas coisas. É claro que, para aquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, esse envolvimento a respeito das leis da vida, das leis naturais, e que desconhecem algumas coisas, vai parecer que isso aqui é uma grande figuração, perfeito? Mas eu acho que, por ela ser uma passagem citada nos quatro textos dos evangelistas, elas nos suscitam uma reflexão assim, bastante coerente sobre a mesma, tá? Ainda que cada um interprete de uma forma. Aqui a gente poderia dizer o seguinte, né? Multiplicação dos pães. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. Perfeito? Jesus, como sempre, estava naquela situação de receber as pessoas. E nessa passagem, o que nos elucida mais é que eram 5.000 homens, perfeito? E fora as mulheres e crianças. E mais, no final, depois de ter alimentado todo mundo, ainda sobraram lá um cesto, né? Um cesto, não, 12 cestos de vimes cheios. E aí, como é que a gente consegue pensar sobre isso e explicar sobre essa situação? Embora essa questão de multiplicação, ela não é uma coisa isolada feita apenas por Jesus, tá? A gente vai ver no Antigo Testamento multiplicações também que foram feitas antes, tá? No Velho Testamento, lá no livro de Reis. A gente vai ver Francisco de Paula, que eu estudei bem a vida de Francisco de Paula, isso aí, embora tenha passado, isso já foi século XV, século XVI, também fazendo essa mesma multiplicação lá, quando ele recebeu algumas pessoas, um dos seus conventos, onde ele atendia as pessoas. Mas essa aqui chama muita atenção porque eram apenas, né, essa quantidade de alimento, muito pequena, né, ínfima. E o que, que teria se passado? Eu acho que hoje, com o conhecimento já doutrinário que nós temos, a gente já pode vislumbrar algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que tem uma mediunidade chamada o fenômeno de transporte. Tá? O que é o fenômeno de transporte? Lá no livro dos Médiuns ele explica bem isso. É você transportar um objeto, alguma coisa, saindo de um local e ela aparecendo num outro local. Perfeito? Jesus teria essa capacidade? Com certeza. Sim. Muito tranquilamente isso. Agora, era um exército de pessoas, né? Então, qualquer padeiro para fazer 5.000 pães ia se sentir consideravelmente lesado, subtraído, lesado, se sumissem tantos pães que ainda sobraram ainda 12 cestos de vinho lá. A gente acha que Jesus faria isso? Com certeza não. Não. Então, transporte é uma das coisas que a gente já pode dizer assim, olha só, para transportar ele tinha que ir lá e pagar, né? Pagar esses pães, e eles não tinham tanto dinheiro assim. Então, transporte é uma coisa que a gente pode deixar um pouco de lado, porque Jesus não faria lá na padaria do Saul, não, do Saul, né? Porque é tudo, do Salim, e separar aqueles pães todos e levar, ó, traz tudo, vem tudo pra cá, apareceu quase todo mundo. Então, até dava, né? Que tem tanta padaria no mundo, você pegava só uma de cada, né? Saciar, eu consigo entender, mas eu não consigo entender a sobra. Porque sim, sobrou muito. E não é isso. Como é que você vai... Tá, são várias situações que a gente tem que pensar sobre isso. Isso é uma das É uma das colocações. A gente pode trabalhar com a questão da mediunidade. Com certeza, efeito mediúnico total. Né? Embora as pessoas possam se sentir saciado por outras situações. Né? Você está contando com muita fome? Quando você recebe aquilo que você está esperando, de repente você até esquece a fome. Você se sente esse lesado. Pão aí, a palavra, a própria palavra, é saciaria. Exatamente. É. Mas aí tem a questão do figurado. E a sobra? Como é que a gente explica a sobra? A sobra aí é complicado. Existe também um fenômeno que a gente poderia trazer, que é o ilusionismo. Mas antes de a gente falar do ilusionismo, esse fenômeno de transporte é um fenômeno que foi muito conhecido com aquele Sai Baba. Não sei se você conhece aquela figura que é o Sai Baba, né? Cabelão, né? Aquela roupa, né? Não, acho que ele morreu. Morreu. Desencarnou. Há uma história em que uma pessoa duvidou, né? Que ele fez o transporte de um relógio e entregou para a pessoa. Aí a pessoa falou assim... como é que você conseguiu trazer isso aqui? De onde veio isso? Veio da loja tal, do país tal, em Londres. Aí a pessoa, tá bom. A pessoa foi lá na loja. E aí ela perguntou para o vendedor. Vem cá, esse relógio é daqui? Não, esse relógio é daqui sim. A gente tem esse relógio. E como é que esse relógio... alguém teve aqui e comprou esse relógio? Ah, teve uma pessoa, um senhor... com um cabelo imenso, com uma vestimenta assim, muito extravagante, ele veio aqui e comprou esse relógio. Quer dizer, aquilo que ele fazia, de fato, né, o fenômeno de transporte, seria exatamente isso. Né? Ele conseguiu, né, fazer com que, naquele segundo ali, conversando com a pessoa, ele conseguiu se transportar, comprar o relógio, trazer e materializar aqui para... para a pessoa ali, entregou. Então foi confirmado que é esse fenômeno e foi assim, uma coisa assim, bastante contundente, porque o cara foi lá e confirmou, né, que ele tinha feito isso. A gente sabe que existe a ubiquidade, né, que é o fenômeno do espírito, ele está no mesmo lugar, em dois lugares ao mesmo tempo. Ele consegue fazer isso. Né? Ele consegue. E há relatos para o... Santo Antônio de Pádua, né? No próprio Livro dos Médiuns está isso. Não sei se vocês lembram, no Livro dos Médiuns tem essa história que ele foi defender, ele estava em Portugal, no local, e ele teve que defender o pai dele, né? Num tribunal, ele sai e defende, e as pessoas disseram que viram ele lá defendendo Santo Antônio de Pádua. É uma história assim, bastante interessante. Está lá no Livro dos Médiuns. Outra coisa que a gente poderia imaginar nessa situação aqui, a ideoplastia, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, ideoplastia. O que, que seria ideoplastia? Todo mundo, todos nós aqui, vamos pensar em alguma coisa. E a gente firmar pensamento nesse objeto que a gente está imaginando, e esse objeto se materializar. Se materializa por quê? Porque na realidade, possivelmente, aqui ou um lugar próximo aqui, existe um médium que tem fluido animalizado, doa e se materializa graças ao nosso pensamento e ao próprio fluido doado pelo médium. Essa informação poderia ter acontecido também, né? Todo mundo estava com fome, né? Todo mundo estava pensando, e quando Jesus disse que os próprios apóstolos poderiam distribuir aquele alimento para eles, né? Quando ele levanta os alimentos para o céu, faz a oração, né? Poderia acontecer essa situação. Mas seria... Jesus estaria trabalhando com várias pessoas com capacidade mediúnica para poder materializar tudo isso. Poderia até ser uma situação que a gente poderia aceitar como possível num caso como esse. Igual como a gente faz a oração. Quando a gente firma o pensamento numa pessoa, em alguém, num local, essa oração, com certeza, se ela é feita com a mesma vibração, a mesma vontade por todos, ela chega muito mais forte para aquele que está lá necessitado. É o que a gente vê normalmente quando a gente tem um parente que está no hospital, né? Está todo mundo firmando, né? Pensamento ali, e ajuda realmente chega para isso. Poderia ser. O fenômeno da hidroplastia poderia até acontecer. Nem estariam roubando nada de ninguém. Os médicos doando seus fluidos animalizados, né? A gente pensando em tudo aquilo e aquilo se materializando de fato ali. O ilusionismo, tá? Ilusionismo não seria materialização. Seria a gente pensar que estamos saciados com alguma coisa e nós sermos enganados por isso. Ou seja, como dizia o nosso sobrinho lá, dizia, o meu estômago é otário. Vai dizer que você comeu simplesmente pelo fato de você ter dito que entregou para você isso. Falou, não, ele vai sentir. Se não pesar nele, ele vai reclamar, porque ele não é bobo. Então, o ilusionismo não explicaria a questão da sobra, né? Porque ainda que essa multidão tenha ficado saciada, como é que ela levaria aqueles 12 cestos que estavam lá? É algo que, né, que nós temos também que refletir sobre isso. E o último ponto que eu queria colocar para vocês é a questão da transmutação. Esse fenômeno de transmutação é normalmente realizado quando se transforma. Jesus trabalhou ele quando ele fez aquela transmutação da água no vinho. Então ele precisaria, né, pelo menos de uma boa quantidade de alimentos para poder fazer, ou ele estaria transmutando algo ali material para poder transformar aquilo tudo em pão. Não sei como ele explicaria isso. Essa transmutação também até poderia ser algo aceitável, né? Porque a transmutação não é o transporte, porém ela faz com que esses alimentos eles sejam transformados por alguma... Você tem a carga nível molecular, né? Alteração. Exatamente. Disposição de moléculas. Você trazer... Talvez isso a gente ainda não domine, mas isso é alguma coisa que existe de fato. E Jesus, que era um espírito extremamente elevado, ele poderia trabalhar também com isso. Poderia fazer esse tipo de coisa. Tanto que fez, quando ele inicia o seu missionato, nas bodas de Canaã, né, quando Maria, sua mãe, chega lá para ele e diz que era necessário que ele ajudasse, porque os dois iam passar de vergonha, porque o vinho tinha acabado. E para uma festa você dá e não dá a bebida, né, para os convidados, ficaria muito chato para aqueles que faziam a festa, né, os nubentes, né, que estavam se casando. Em termos de doutrina espírita, eu acho que a gente conseguiu comentar aqui algumas situações mediúnicas, né? A questão mediúnica, ela não foge nada à questão dos padrões das leis naturais. É isso que é o mais importante que a gente entenda, né? Desses fenômenos aqui. Agora, sobre essa passagem em si, há uma outra expectativa que eu gostaria que vocês falassem. Por quê? Jesus, primeiro, ele não se incomodou, não ficou aflito com aquela multidão. E reunir aquela quantidade de pessoas não deve ter sido muito fácil, muito simples. Ele diz para os seus discípulos, né, para os apóstolos ali, para eles darem... Por que vocês não alimentam eles? Porque eles queriam despachar todo mundo. Também é uma outra situação que a gente tem que pensar, que aí eu vou deixar para vocês, para a gente discutir aqui. E nessa situação toda que ocorreu, todos ficaram saciados com o que aconteceu. Não só com as palavras dele, né, saciamento, mas com aquilo que eles receberam materialmente, que era o alimento, né, não só o alimento do espírito, mas o alimento também do corpo. Aí cabe a gente agora refletir sobre isso. Aí eu quero que vocês dividam comigo sobre o que vocês acharam sobre a questão dessa passagem. Cosme, tem uma questão que não é exatamente esse prelúdio que você fez, mas que me chamou bastante atenção. A leitura do Evangelho, feita completamente aleatória. Desigualdade das riquezas. Tem tudo a ver com o que desperta essa passagem, né? Creio eu que essa passagem seja a origem de um mito das pessoas que são descrentes e dizem que Deus, se Jesus chegou para um esfomeado, uma multidão de esfomeados e colocou aqueles pães todos, por que ele não faria isso hoje para as pessoas que hoje passam fome ou passam necessidade? Uhum. E isso tem bastante a ver com a distribuição das riquezas, porque, primeira coisa, não é tão simples assim, né? A gente não deve entender tão superficialmente, e eu creio que essa questão ela seja uma questão central do entendimento, não só do espírita, mas de todo cristão, sobre as obras de Deus e de Jesus, e por que é que hoje se vive da forma como se vive, com tantas faltas, né, com tantas ausências, e sem uma presença, sem uma como essa presença, onde Jesus chegou e saciou uma multidão. Uhum. Por que ele não saciaria novamente outras tantas multidões, né? E eu acho que é bastante interessante pensar sobre isso e saber até que ponto nós estamos tranquilos com relação ao que a gente sabe sobre isso. Será que a gente saberia responder a esse questionamento? Vindo, de repente, de uma pessoa que está sendo evangelizada ou de alguém que está chegando ao lugar onde a gente trabalha, né? É uma questão... não é fácil de dizer. Esse saciamento aqui da fome, a gente até colocou que você pode enxergar também, não só do alimento material, mas do alimento espiritual, porque as pessoas o procuravam para as pessoas ficarem, de uma certa forma, né? Complacentes, elas se sentiam bem, elas gostavam, né? Elas gostavam da presença de Jesus. Por quê? Quando você está ao lado de uma pessoa que lhe faz bem, você só sente o bem. É o que as pessoas diziam quando chegavam perto do Chico. O Chico exalava amor. Ele era uma pessoa que... ele era bondade em pessoa. Então, imagine Jesus. Se chegar perto de Jesus. Então, eu com fome, com frio, com sede, eu estou sendo alimentado, porque aquilo que a gente já repetiu aqui. O alimento que ele oferecia era um alimento muito, muito principal, muito melhor do que aquele que a gente procurava, que é esse alimento superficial da matéria. Uhum. Né? Quando ele oferece lá para a samaritana, ele pede água para ela, e ela pergunta para ele, por que ele, Galileu, por causa da questão das palavras, que ela reconheceu pela forma que ele falava, que ele não era dali, da Samaria, e Jesus troca um diálogo com ela, dizendo o seguinte... Se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais sentirá sede. Quem estava com sede era ele. Mas ele tinha para oferecer dela, ele fazia esse ensinamento, né? Mas a água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai sentir sede. Uhum. E de fato, dizem que a samaritana é o espírito de Teresa d'Ávila, que é uma santa muito conhecida, né? Ela não é muito conhecida no Brasil, mas fora... no México, nos países de língua hispânica, ela é muito conhecida, Teresa d'Ávila. Foi a própria samaritana. A partir desse encontro, ela desperta para um saciamento que ela não tinha. E ela que estava ali naquele poço, tendo a oportunidade de oferecer aquela água para Jesus, quem ofereceu de fato, quem recebeu de fato, foi ela. Recebeu a água que ela jamais teve sede. Que foi a água para alimentar o seu espírito, né? A sua consolação. Que era exatamente o que as pessoas buscavam. Né? As pessoas não estavam indo lá para comer, não era isso. Muito pelo contrário. As pessoas estavam para ser curadas, para poder receber esse amparo espiritual, os aconselhamentos que Jesus fazia. Porém, já era uma tarde. Você imagina hoje, você pegar 5 mil pessoas e você fazer o acolhimento delas e depois você despachar, é difícil. Hoje é difícil. Naquela época, então, era muito mais difícil. E eles apenas ali, aqueles pescadores, estavam com poucos recursos e sabiam que o povo ia sentir fome. E como é que ia alimentar? Homens, mulheres e crianças com tudo isso. E aí há essa colocação toda que a gente está lendo aqui. E aí no final, o que me deixa mais intrigado, eu sobro 12 cestos de vime com todo esse alimento. Eu acho que isso aqui tem a ver com fé. As pessoas se sentiram saciadas porque tinham fé nele. Uhum. Eu acho que essa é uma parábola, né? Algumas pessoas colocam. Algumas pessoas colocam como parábola, assim, como uma passagem alegórica, uma passagem que foi contada. O detalhe é, eu digo, a evidência física do alimento que sobrou. Porque. Reparem que essa passagem ela não é comentada apenas por um evangelista, pelos quatro. Eles quatro comentam essa passagem. Então, tipo assim, longe do sobrenatural, do que as pessoas dizem, ah, isso é mágico. Jesus fez prodígios muito maiores. Por esse lado do prodígio, pô, você ressuscitar alguém que morreu, né? E que a gente sabe, efetivamente, que Jesus, como sabia da própria questão da catalepsia, né? Coisas que eles não sabiam na época, né? Jesus tinha essa inteligência e sabia dessas verdades. Só que aquelas pessoas não sabiam disso. Da mesma forma que, talvez hoje, o Tadeu até comentou ali, a própria questão da modificação das moléculas, isso ainda não seja uma coisa, para nós, ainda palpável. Talvez ainda não seja. Mas ainda vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer isso. Eu acho que a própria questão do transporte, né, isso que a gente vê nos filmes de ficção científica, isso vai ser uma realidade um dia. Porque no piloto do Star Trek, que é o Jornada nas Estrelas, de 64, não tinha portas que abria e fechava. Eram duas pessoas que ficavam, cada um abrindo a porta de um lado. Não tinha celular e já existia o comunicador de 64. Tudo isso foram o quê? Pesquisas que foram avançando, né? E as pessoas, nós chegamos hoje. Hoje nós temos um celular que está gravando aqui o nosso estudo, né? Você fala com as pessoas longe, você não precisa estar no local fixo, né? Hoje você vai no banco e a portinha vai lá... Eu li uma biografia do William Shatner, né, que é o Capitão Kirk. Ele dizia exatamente isso. Quantas vezes nós batemos com o nariz naquela porta que o cara não abria. Pá! Você ia passar, tinha que estar coordenado. Ele ia bater. E hoje já existe isso. Então, essa questão da modificação de moléculas... lá tem tinha um aparelho que ele pedia assim... Eu quero carne... Sintetizador, exatamente. Eu quero carne, quero frango, quero arroz. E aparecia lá para eles. A gente ainda não chegou a isso, mas com certeza nós caminhamos, né, com o nosso nível de inteligência, com a nossa responsabilidade que nós temos, a receber essas informações. Nós temos que entender que Jesus já era Jesus quando esse órgão foi criado, então ele está muito à frente, muito à frente. Algumas coisas a gente não tem que explicar, não consegue explicar, mas é importante que nós entendamos que nada foge do critério da natureza, das leis naturais. No passado, a gente colocava que eram milagres, né? Que eram coisas sobrenaturais. E a gente sabe, estudando a doutrina espírita, que milagres não existem. Eles não existem. O que existe, de fato, são leis que talvez ainda nós não conheçamos. E aí o dia vai chegar que nós vamos conseguir estudá-las e entendê-las mais a miúde, de como nós ainda procuramos despertar nossas mentes para poder, uma passagem dessa, a gente saber exatamente o que o mestre ele quis dizer em relação a isso. Né? Você quer fazer mais uma colocação sobre a multiplicação dos pães? Cadê as perguntas? Eu queria, eu já perguntei. Ela perguntou. A primeira pessoa que fez pergunta fui eu, justamente a sobra. Eu queria ouvir a Edson. Assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico muito preocupado, porque quando eu leio esse texto, eu não sou sensibilizado da maneira como vocês são. Aí eu falo, gente, será que eu estou... Aonde eu devo estar pecando? Onde eu não estou sendo... perceptivo. Porque quando eu li esse texto aqui, eu penso sempre de que é um convite que nós recebemos e que a gente, às vezes, quando está diante de uma dificuldade, uma turba numerosa, vamos colocar nessa figura que ela colocou muito bem, não que isso aqui seja uma passagem, como é que você falou? Alegórica. Uma parábola. Porque, e se for... Existe uma importância, porque os quatro citaram. Se os quatro citaram, é para a gente prestar atenção nisso aqui. Às vezes você é convidado a exercer uma atividade de amor e você estremece diante da dificuldade. Nossa. Ou eu não tenho dinheiro e me excuso na condição de que eu não tenho grana para poder ajudar a ser mais caridoso. Na verdade, são essas desculpas que nós damos. E Jesus convida, assim, ele é literal. Olha só. Vai ali e alimenta. Vamos mudar de alimento para ajudar? Vai ali e auxilia, meu filho. Aí quando você vê os seus recursos que são parcos, você fala, cara, eu não sei como fazer isso. Aí você tem o quê para auxiliar? Qual é a migalha que você possui, que Jesus potencializa quando você acredita. A gente vai falar sobre Jesus caminhando sobre as águas, exatamente sobre isso. Nós já citamos aqui. A nossa incapacidade de perceber, de confiar em Deus é tão grande que mesmo Jesus chamando para a gente realizar coisas que para nós são impossíveis, a gente não acredita e afunda. Ai, Senhor, quando a gente olha para baixo e percebe a nossa dificuldade de caminhar sobre coisas impossíveis, a gente afunda. E tem sempre a mão do Mestre para nos erguer. Provando ainda mais, olha só, meu filho, por que você duvidou? Eu já mandei para vocês aqui a psicografia que eu recebi lá atrás, há 20 anos. A irmãzinha falou assim, vem cá, escolhe um lado. Você vai querer ficar no meio, vai ser regurgitado. Ou você vai ser quente, ou você vai ser frio. Morno não dá. Morno não dá, meu filho. Alguém que quer uma comida ou quentinha ou gosta de sorvete gelado. Morno não dá. Então, quando eu li, essas são as nossas dificuldades. A gente, Jesus sempre nos convida a exercer com as nossas migalhas, dado aquilo que você possui. Ninguém está querendo que você seja perfeito. Está escrito aqui que você tem que ser perfeito? Em lugar nenhum no Evangelho você vai encontrar isso. Dado que você possui, das migalhas que você possui. Emmanuel já disse, se você já tem uma migalha de luz no teu coração, meu irmão, usa como a tocha para iluminar aqueles que vivem nas trevas. Pega um vagalume e deixa ele piscando no escuro. Caramba, vai iluminar. Mesmo que parcamente, mas é luz. Sim. Muito melhor daqueles que não têm. Aí a nossa dúvida é como ela sobrou tanto para a gente ver como a gente pode realizar quando a gente está imbuído na senda do Mestre. Além de poder saciar ou enfrentar a dificuldade, você é capaz ainda de gerar mais do que você imagina. Você tem maior volume do que você imaginava. Às vezes a gente desperta para algumas realidades e fala, gente, eu fiz isso, fez, e não acredita. Uhum. Aí você se sente tão bem, aí você começa a multiplicar isso. É um fermentinho lá, que a gente falou, quando você mistura na massa, para a massa crescer. Você está percebendo a interligação desses textos? Sim. É impressionante, quando a gente lê isso aqui, eu tenho uma passagem aqui que a gente vai passar, que eu fiz a conexão lá com Mateus 8. A gente vai ver aqui. Mateus 8. Eu falei, gente, está tudo conectado. Então, eu fui tocado nesse sentido. Não estou dizendo que a visão prática, a visão da ciência espírita explicando esse fato, está aí. O espírito está explicando exatamente isso. Posso pegar uma migalha e potencializar através de energia fluídica e aquela migalha alimentar? Sim. O doutor Bezerra fez isso com a água. Meu irmãozinho falou, doutor Bezerra, eu não tenho o que dar para minha família. Estou sentindo fome, sede, dor. Doutor Bezerra pediu, amigo, não tenho nada para te dar. O anel, ele já tinha dado. Ele não tinha mais nada. Ele olhou assim, bateu no bolso. Meu irmãozinho, não tenho nada, mas tenho um abraço. Eu vou fazer uma oração para Maria para te ajudar. Naquele dia, companheiros espirituais visitaram a casa daquele irmãozinho e imantaram sobre a água fluidos que quando eles... A família bebeu água. Mas todos foram dormir saciados. Tá aí, é recente. Eu estou dizendo, com sua potencialização de amar. Se fôssemos nós, pô, meu filho, tem. Deus te abençoe. Mas a nossa dúvida ele ia carregar. Agora, a certeza de poder realizar é que faz essas ações. É que transforma aonde a gente acha que é difícil em coisas reais. Essa foi a minha percepção. Satisfeito? Não, porque eu disse. Saciada. Isso é importante. Quando a gente estiver diante de dificuldade, gente, não existe outro recurso. Eu falo isso na minha casa. Minha filha, não perde tempo pedindo para soluções de livros de autoajuda. Só tem um. Não adianta. Estou lendo um livro chamado Mestre dos Mestres. Esse é o nome do autor, ele é um psicanalista americano e ele se especializou em estudar a estrutura psicológica de várias personalidades, né? Gandhi, Siddhartha Gautama, e ele achava o seguinte, como ateu, convicto, ele falou, Jesus não existiu, foi uma criação para conter a massa, eu vou estudar. E pegou lá os evangelhos, no original estudou, ele não conseguiu ficar em um único número, 4 volumes para explicar o Mestre. E no final, tornou-se o quê? Cristão. Sim, bom. Que bom, né? Gente, vamos... Jesus caminha sobre as águas. Acho que a gente vai perder se a gente comentar essa passagem. Já são 9 minutos para as 2. Para a gente não fazer um negócio corrido, a gente semana que vem volta. Ela é uma passagem também importante para falar sobre a fé, para remeter sobre essas outras passagens que o Edson está comentando aqui atrás. E curas em Genissaré. Acho que a gente não tem que correr por si só. A gente não tem uma data específica para poder finalizar o que a gente está fazendo aqui. Muito pelo contrário, eu acho que ela tem que despertar. Esse despertamento é que tem que acontecer para a gente poder tá valendo a pena aquilo que a gente está tentando fazer, que é beber nas fontes do Evangelho aquilo que nos falta, que é os ensinamentos de Jesus. Para a gente poder ter a conclusão das metas, os objetivos. Porque a gente quer chegar, a gente quer ser bom, mas a gente não sabe como ser bom. A gente precisa dos meios. E que meio é esse? O meio é o Evangelho. O Chico sempre dizia exatamente isso, quando perguntavam para ele, né? Qual é a novidade, Chico? O Evangelho. Continua sendo o Evangelho. Porque o Evangelho está aí há 2000 anos e a gente rasga o Evangelho toda hora, né? Quando a gente comete aqueles equívocos. Por quê? Fazer a associação, a analogia das passagens evangélicas para o nosso dia, que é o nosso grande problema. É a nossa grande dificuldade. Isso que é dificuldade. Porque normalmente o que, é que a gente acha? Que o Evangelho ele está para o sacerdote, ele está para o homem santo, ele está aquém das nossas possibilidades. E aí a gente vai ver na vida de Jesus, não. Ele está no dia a dia, né, do mestre, né? E ele colocando todas essas informações. Então, nessas entrelinhas, né, nós vamos descobrir assim, muitas coisas que a gente precisa poder buscar dentro de nós. Porque essa potencialidade lá do fermento está dentro de nós. Só que a gente ainda não despertou para ela. Essa é a nossa grande dificuldade. Gente, vamos fazer então a parte prática, para a gente poder não... Se vocês tiverem mais algumas colocações a respeito dessa passagem, tragam para a gente discutir de repente semana que vem também. Acho que é viável, é importante. E semana que vem a gente já volta aqui nessas duas passagens, né? Para a gente não avançar, porque elas são muito... São importantes. São muito importantes, essas duas passagens aqui. Então, nessa parte prática, a gente vai pedir para a Simone fazer a irradiação, né? E para os desencarnados, vamos pedir para o nosso irmão Igor aqui fazer o encerramento da Nelly. Jesus, nesse momento direcionamos os nossos pensamentos ao alto. E agradecemos. Agradecemos a oportunidade do estudo, das palavras e do Evangelho, que saciam a nossa fome e nossa sede de Tu, Mestre. Pedimos, enfim, que a espiritualidade amiga intervenha e ajude a todos os nossos irmãos necessitados. A todos aqueles que se encontram em hospitais, doentes, em asilos, em lares, abandonados, nas ruas, a todos aqueles que não têm quem peça por eles. Direcionamos nossos pensamentos ao alto, Senhor, e pedimos que essa espiritualidade amiga haja na saúde, no pensamento, nas intenções. Enfim, pedimos que todos os nossos irmãos sejam visitados e acolhidos pela espiritualidade. Pedimos em especial pelos seguintes irmãos: Cristiano Lima, Flávia Andréia, Mona Lisa Tinoco, Theo Cavalcante, Marcos Vinícius, Flávia Regina, Maria Eduarda, Rubem Augusto, Amanda Tinoco, Joyce Nóbrega, Edson Mesquita, Evangelina Monek, Meide, Marcos Henrique, Marcelo Antônio e Francine Magalhães, que todos eles, Senhor Jesus, recebam a porção necessária para seguirem. Obrigada, que assim seja. Assim seja. Amigo Jesus, da mesma forma, suplicando a sua luz, a sua palavra, a força amiga daqueles que auxiliam no momento da nossa passagem pela terra e do nosso desencarne e após o desencarne. Estes irmãos desencarnados que nos ajudam, que fazem parte da tua senda, do teu trabalho, nós pedimos a ajuda deles nessa hora, para aqueles que nesse momento passam por dificuldades após o seu desencarne, que possa haver a conciliação com o divino, que possa haver o entendimento, a abertura dos olhos espirituais, para nós que aqui estamos ainda neste plano, possamos entender de uma vez por todas a forma como acontece o desencarne e o que diz na tua palavra, para que possamos confiar mais, para que possamos nos tornar menos repulsivos da ideia da morte, sabendo nós que a morte não existe, mas há uma passagem. Sabedores da tua palavra, do teu amparo e do teu conselho, nós pedimos por esses irmãos que aqui estão os seus nomes e por outros que não estão também em pensamento e nos nossos corações. Gabriel Cavalcante Carneiro, Adriana Tomás, Regis Barata, Estela Vargas, Júlia de Moraes, Cora Ribeiro, Caroline Pedreira, Miguel Nonato, Maria das Dores, Laurentina Santos, Anadir Pereira, Inês Barbosa, Thalita Paiva, Maria José, Maria Helena, Linda Teixeira. Que assim seja, Senhor. Sim, sim. E assim, mestre, mais uma vez aqui reunidos, debruçados que estamos no teu evangelho, pedimos, Senhor, perdão por tantos anos depois ainda sermos tão vacilantes e errantes, por ainda, Senhor, duvidarmos, ainda tão fracos. Agradecemos, Senhor, pois ainda assim, Tu estás sempre conosco, confiante, acreditando que esta humanidade ainda há de evoluir, de prosperar. Que possamos, Senhor, abraçados ao Teu Evangelho, levar os Teus ensinamentos àqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que possamos, Senhor, uma vez mais, agradecer a oportunidade desta encarnação, a oportunidade de nossas famílias, de estarmos aqui reunidos uma vez mais. E que possamos, Senhor, despertar enquanto ainda há tempo, que possamos, Senhor, não desacreditar do teu amparo. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que aqui não puderam estar presentes nesta tarde. E despede-nos, Senhor, por esta tarde, agradecendo aos nossos amigos da espiritualidade também, que nunca nos desamparam. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Agradecendo a todos os nossos amigos espirituais, as benfeitoras que nos acompanham e que dirigem esse trabalho de estudos, e que nós possamos dividir com todos aqueles que nós encontramos pelos nossos caminhos essas benesses aqui recebidas. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. Que assim seja. Tomarei minha aguinha. Também, stop. Agora, acho que você não deu stop, não. Você só minimizou. Vai. Meio.